Aqui é o Quinho, e uma desilusão amorosa me transformou em alguém pior. Aqui é o Gustavo. Eu acho que todo homem já foi um príncipe encantado, até que ele se apaixonou por uma princesa e descobriu que ela era a bruxa malvada e transformou ele num sapo. Tá louco. Aqui é o Bruno e o amor é uma flor roxa que nasce no coração de um trouxa. Aqui é o Rodrigo e Deus fez a gente feio pra gente conquistar mulheres no modo very hard. Exatamente. Já diria Leandro Crude. Parafraseando Leandro Crude. Né? Aqui é o Galimbert e como o Kinho roubou a minha introdução, eu não vou falar porra nenhuma nessa merda. Então, galera do Coliseu, estamos hoje aqui reunidos para poder falar sobre todas as nossas derrotas no amor. Hoje vai ser meio deprimente esse podcast. Alguém quer comentar alguma coisa antes de começarmos? Gustavo, hoje nosso convidado da Área 51, quer comentar alguma coisa? Olá para todo mundo. Eu quero primeiro dizer que eu tô muito chateado porque eu fui injustamente xingado de capajeste, de cachorro, de canalha, de cretino, de filho da puta, de tudo que vocês podem imaginar. Simplesmente porque eu não lembrava da cara da menina que eu namorei durante 6 meses no primeiro semestre da faculdade. A culpa é dela. Tá bom. Então tá. Eu concordo plenamente. Você tá errado. Dela. E-mails. Olha o e-mail. Fala povo do Coliseu de Ideias, agora nós chegamos na nossa parte de leitura de e-mails. Lembrando, se você quiser falar com a gente por e-mail, é só fazer um envio para coliseudeideias@coliseudeideias.com.br para dar seu feedback, xingar, criticar, elogiar, o que você quiser. Certo, povo? Isso, mas estamos aqui. Tá fazendo muito sucesso, são tantos e-mails que a nossa caixa já lotou 3 vezes. É. Tô até impressionado. Então lá, e-mails. Gabriela Moraes, de Campinas, São Paulo, 31 anos, desenhista. Olá, meninos do Coliseu. Gostaria, antes de qualquer coisa, falar uma coisa. Por favor, façam logo o podcast do Darkness. É isso aí. Não aguento mais nosso amigo Rodrigo falar sobre esse cara. É verdade, Rodrigo, você tá chato com esse negócio de Darkness. É porque tem que fazer logo o podcast do Darkness, senão eu não vou sossegar. O Darkness tá presente em todos, né, mano? Sem isso. É verdade. O Darkness é o personagem mais falado nos podcasts e o menos conhecido. Mano, tô fazendo propaganda dele. A gente deveria ganhar um patrocínio aí, uma grana, né? Faremos, mais pra frente nós faremos sim, Gabriel, o podcast do Darkness. E o Rodrigo já foi advertido verbalmente, na qual ele não pode mais ficar falando sobre Darkness, certo, Rodrigo? Tá bom, mas é o que eu já falando mesmo assim. Fora isso, tenho mais uma reclamação. Por que colocaram no Twitter Crepúsculo no podcast de adaptações ruins? Por que será, né? Tô me envergonhando na sua cara, você tem 31 anos e gosta de Crepúsculo. É verdade. É o Drácula de Woodstock, cara. Exatamente, já que você gosta de vampiros, leia o Drácula de Woodstock que... é muito melhor, filho de verdade. Adorei o tema, mas passo sempre essa parte para não xingar vocês. Pode xingar, a gente não liga, não. Na verdade nós estamos acostumados já. A gente gosta, a gente é masoquista. Um beijo de todos e quero um podcast do Superman. Não faremos. Isso, já eu já vou adiantar, né, galera, que nós não faremos. Superman, eu faço sozinho. Não faremos um podcast sobre o Superman. Superman é muito tosco, mano. Na moral. Ou sim. A gente só pode pensar com carinho porque você é mulher. Se é uma mulher que verdade. Tá ouvindo a gente, já ganha ponto positivo. Se for bonita, ganha mais pontos ainda. Mande fotos a próxima vez. Eu apoio o podcast do Superman. Obrigado, Gabriela. Valeu. Exatamente. E logo terá podcast do Darkness e depois do Superman. Mas primeiro do Darkness. Depois do Superman. Vamos lá. Temos aqui o meu do Lucas, 17 anos. Mais um adolescente vagabundo que não tem a fazer que ficar. Ele não tem cidade, não tem trabalho. Cidade sem trabalho. O que eu disse? Ele mora na rua, tipo, vagando, né? De uma cidade pra outra. É tipo um andarilho. Vamos lá. O e-mail já começa maravilhosamente bem com os erros de português. Fala, galera. Vírgula. Tô encaminhando esse e-mail para confraternizar com o Galimbert. Já gostei dele. O Magneto pode sim controlar o fogo conforme o relatório da Wikipédia. Que putaria! Ele pode disparar vários tipos de descargas elétricas e magnéticas. Com seu capacete de aço, ele pode levitar ele mesmo. Que foi o que nós comentamos, que deve ser dolorosamente frustrante ele se levantar pela cabeça, né, cara? Né? Tem que ser muito apertado aquele capacete, né? É, uma marionete, enfim. Onde que eu tava mesmo? Aqui. E... dando a habilidade de voar. Magneto só consegue levitar outros seres vivos quando no sistema circulatório do alvo tem os nutrientes do ferro. Isso é verdade. Por isso que eu como muito feijão, que é onde eu quero voar. Cala a boca. Como você sabia que a minha avó, ela colocava tipo um prego dentro do feijão, mano? Puta! A minha avó fazia isso, é, mano. Por quê, mano? É sério, pra ter o ferro. Eu juro pra você, cara. Eu já comi isso, já. Feijão, mano. Eu juro pra você, cara. Se alguém que tá escutando isso manjar alguma coisa, ou de culinária, ou de ciência, se tem algum sentido. É, vê se isso tá certo. Mas minha avó colocava um prego. Acho que eu fui. A gente não é normal hoje em dia, né? Continua, Bruno. Peraí, que depois. É por isso que a gente é assim, né, hoje em dia. Eu prego dentro do feijão, mano. Sério, velho. Ah, eu não sei se era só a avó de vocês que não era legal. Minha avó já colocava pé de porco, folha de louro no feijão. É prego, mano. Meu Deus, cara. Porra. Bom, voltando à linha de raciocínio aqui. Pode também manipular o ferro em todos os seus estados físicos, sólido, líquido e etc. E também possui um alto nível de inteligência. Magneto também usa fogo e telepatia no seu último estado de evolução. Resumindo, viu? Eu falei, eu estava Magneto, certo. Magneto é tipo super saiyajin dos mutantes, mano. Resumindo, o X-Men tá uma porcaria. É, exatamente. É, hoje... realmente eu tenho que concordar, porque hoje em dia o Wolverine tá parecendo uma lagartixa. Bom, vamos lá. Explicando sobre o Magneto, tenho que falar que o Christian é muito chato. E isso é verdade. É verdade. É por isso que ele é chamado de fígado. Por isso que eu pedi ele é fígado, exatamente. Aliás, explique por que fígado. Porque no episódio do Chaves, ele fala que o Kiko, ele é todo um fígado, por ele ser chato. porque ele ficava nervoso, né? Foi no episódio do julgamento, né? No episódio do julgamento. Fala, cuidado, filho, você vai atacar o fígado. Aí ele fala, ficar nervoso. Aí ele vira e fala, mas por como, se ele é um todo fígado? Aí veio o apelido do Christian. É uma das melhores piadas do Chaves. Exatamente. É uma das melhores piadas internas nossa também, né? E o amigo imaginário estragou tudo. Não, mas o Christian é um cara gente boa, ele é legal pra caramba. Ele é chato. Para de puxar o saco. Ele é só estressado, pessoal. Exatamente. O único defeito do Christian é que ele é fã da SEG. É, isso aí. Ele é fã da SEG e gosta de uma banda chamada Cinderela. Cinderela. Mano, ele vai xingar muita gente. Antônio aí. Bom, esse foi o meu do Lucas. Abraços, Lucas. Pare de se masturbar e vai estudar. É isso aí, menino. Para de ler ou escutar esse podcast e vai estudar, que você ganha mais, né? Apesar dele não colocou sobrenome nem e-mail, nem Twitter, nem nada, ele deve saber que é ele. É, Lucas, 17 anos. É verdade. Lucas, é você. Vários Lucas. Homenagem ao do Coliseu, vários Lucas. É. Do mundo. Você vai saber que foi você, a próxima vez coloca algum contato. É verdade. É, o animal. Então vamos aqui com o e-mail do Juliano Tavares, 25 anos, desocupado. Fala de Camacari, Bahia. Eu pronunciei certo, será? Camacari, eu acho que é Camaçari, né, não? Cara, temos fãs na Bahia. Camacari, Bahia. É isso aí. É verdade, né, mano? Como é que a gente chegou tão longe, mano? Vamos ao e-mail, então. Meu Deus, quando vão parar de escutar esse Darkness? Eu acho que nunca, né? Eu fiz vírgula aqui, peraí. Quando vou parar de escutar esse Darkness em todas as aberturas e encerramentos? Ah, quando a gente fizer o podcast do Darkness. Aí a gente para de falar. Pelo menos por enquanto. Até no 100, episódio 100. O especial. Ninguém mais aguenta, tá vendo, né, Rodrigo? Quanto ao podcast sobre adaptações ruins, concordo com o Quinho sobre a possibilidade de bons jogos virarem filmes, mas no formato de animação. Agora, um dos meus jogos preferidos a virar filme, Metal Gear, só tem uma palavra, medo, sem mais, quero box. Vamos ver aqui, ó. O próximo e-mail é do, vamos ver, mais um homem pra variar, né, Luiz Pezentini Silva, ou Pezentini, não sei como é que pronuncia, com Pezentini. S, deve ser Pezentini. É isso aí. Deve ser italiano essa raça, nem parece com o meu nome. Fala Luiz P. Silva. Pronto. Ele é lá do Rio Grande do Sul. É gaúcho, bar. É gaúcho. Longe pra caramba também, a gente tá ficando famoso, hein, mano. Tá, é que a internet é nacional. Mas é zica, mano. E ele tem 33 anos, olha só, mano. 33 anos. É. Não falou a profissão, mas tá bom. Ele deve ser vagabundo igual os outros que mandaram. Vamos lá, ó, o que, que ele escreveu aqui pra gente? E aí, galera, quando vão colocar um feed no podcast? Pô, nunca, o cara já chega cobrando, né, mano? Nunca, e se tiver incomodado, pare de ouvir nosso podcast, obrigado. A gente começa meio cobrando já. Luiz, mano. Estaremos providenciando, estamos providenciando. Não providenciar porra nenhuma, se colocar feed eu vou quebrar tudo nessa porra. Tá tirando, o maluco vem cobrar nós, mano. Já chega cobrando, né? Cada um. Ó, escuta meu, o e-mail do cara, o cara deve ser um e-mail maneiro, mano. Para de criticar o cara, vai, continua lendo. Falou no site lá do Rio Grande do Sul, lá, larga as bombachas dele lá pra vir criticar nós aqui, tá tirando, mano. Mano, para de criticar o cara, vai, galera, vai terminar. O e-mail do cara deve, vai servir, o e-mail do cara vai ser não, mano. Luiz, deve ter estou... entendido, se ele pedir não, feed, aí, ele deve entender alguma coisa, deve ser. Não, falando sério agora, Luiz, eu estou brincando, tá? Ó, o feed a gente vai providenciar, até, se Deus quiser, até o final do mês. Não, a gente já virou o mês, né, pô? Já, então, até outubro. Já. Até a primeira quinzena aqui desse mês já vai estar disponibilizado e a gente manda pra você por e-mail. É isso aí. Fora isso, eu gostaria de parabenizá-los pelo site. Não, é direito, é parabenizá-los. Tá que pariu. Com S, mano. Parabenizá-los. É, ele inverteu o L com S. É o T9, é o famoso T9. Vai, T9. Meu Deus. Alguém ajude o Kinho nos gameplays, ele é muito fraquinho, isso é verdade, mano. Você é prego pra caramba. Você é errado, mano. Você é prego. Ah, viu? Lembrando que o próximo gameplay será um combate histórico entre eu e o Kinho. Exatamente. International Superstar Soccer Deluxe. Eu também. É isso aí, e vai ter o Alejo. Tem o Alejo. Ah, estava escutando o podcast 10 do Chapolin quando ouvi um dos maiores absurdos da Terra. O nosso amigo Christian Vulgo Fígado começou... Não, comentou. Você nem lê lá. Nosso amigo Christian comentou que o Chaves em desenho é igual ao Chaves em seriado. Meu Deus, alguém coloca uma camisa de força nesse garoto. É verdade, mano. Eu concordo plenamente. Estamos providenciando. A gente já tentou colocar ele numa camisa de força, mas não deu muito certo. E o pior de tudo, vou te falar uma coisa, Luiz. Ele é porque professor. O Christian é gordinho e tá difícil de achar a camisa de força também dele. É verdade, ele é gordinho e ele é professor. Imagine um professor. Fala essas bastas. Imagine como vai ser a juventude desse país. Ele vai responder pra ele. Na verdade, cara, o Christian é o único cara inteligente que trabalha conosco. Sim, verdade. Só que verdade. Assim, ele é tão inteligente que às vezes chega a ser chato. É verdade. Vamos lá, vamos continuar aqui o e-mail. Ainda na onda dos gameplays retrô, gostaria de ver o Kinho jogando Metal Slug. Tenho certeza que será no mínimo horrível. Pode crer, mano, Metal Slug é difícil pra caramba, velho. Por que vai ser horrível? Porque você é ruim, velho. Todo jogo que você jogou, você perdeu. Você é ruim. Eu não sou ruim. Você mano, perdeu pra mim. Se você for jogar Metal Slug, você vai ouvir os... Pode crer. Aqui, ó, valeu, galera. E abraços. E o Batman é meu. Ui. Sabia que... Isso aí ficou meio estranho. Meio essa frase, hein? Estranho. E resgatando aqui, já tivemos esse leitor de e-mail resgatando o nosso... Comentário da semana do Facebook, nosso amigo não, Caio. A gente nem agradeceu o Luiz, valeu Luiz. Valeu abraço nada, ele foi Luiz. Criticando no gameplay. Não, mas eu valeu. Mas você, ele falou a verdade, valeu Luiz. Todo mundo vai dizer, valeu, você obrigado, é legal. Um abraço pra todo mundo do Rio Grande do Sul. E a gente, vai, a gente vai pensar na sua ideia aí do gameplay do Metal Slug. Não vou fazer. E como você falou, o Batman... Vai. Se você falou que o Batman é seu, né? Tá, tá bom, se o Batman é seu, você é o Robin. Então, puxando aqui, depois dessa leitura de e-mails, nosso comentário do mês da semana do Facebook foi do Caio Mantovani. Pô, quero muito esses dois filmes, são muito bons os dois. Esse é o comentário da semana? Comentário da semana. O que é isso? É estrelinha, bolinha, ó, estrelinha, tipo olhinho brilhando? Isso, nossa. Com o novo. É uma das melhores trilogias de todos os tempos, não é, Caio? Não é. É verdade. Não é. Cala a boca, é sim, mano. O filme é verdade, porque o Kinho tá falando que não, porque ele virou Marvete. É, não, eu sou Marvete, eu sou fãzaço do Batman. Ele não tem opinião própria. Tenho sim. Então é isso, galera. Lembrando que semana que vem, dia 14, vamos fazer o sorteio sobre o box do Batman, DVD do Batman, na qual nós vamos entregar. Os DVDs são novos, tá? Apesar do que o Garimbert de fama, a nossa estrutura, os DVDs são novos. Nunca foram usados. E teve uma coisa que eu postei lá no nosso site, que eu não sei se as pessoas viram, que é uma opção, né? Ou ela vai poder comprar pelo... Comprar não, né? Ganhar pelo Blu-ray. Ou pelo DVD, o que fica mais fácil pra ele. E o mais cômodo pra gente também. É isso que eu ia pensar. A gente vai ter que comprar o bagulho, mano? Não, a gente vai pegar, eu já tenho o esquema certinho, eu vou passar ali na frente da Saraiva, vou pegar e sair correndo. Então eu só vou pegar pra mim. Por isso que eu tô falando, tem que esperar a pessoa escolher, que eu vou na sessão certa. Se a pessoa escolher o Grail, pula na sessão de Grail, enfio na minha cueca e saio correndo. A gente tem que saber onde é o melhor pra sair correndo. Só pra responder a pergunta do Rodrigo, o Box já está em casa, já está na minha casa. Isso, vou postar uma foto, depois eu postarei uma foto no Facebook. Mas se a pessoa escolher Blu-ray? Aí eu pego o DVD pra mim. Um abraço pra todo mundo. Pau! Se você quiser participar da promoção aí, deixa algum comentário lá, curta nossa página no Facebook ou mande um e-mail mesmo pro coriseu@coriseudeideias. Mande um e-mail pra gente ter o que ler aqui durante a semana. Tá? Exatamente. Então tá certo, gente. É isso aí. Até a próxima leitura de e-mail e siga com o podcast agora. Falou! Então, voltando agora aqui para o nosso podcast, vamos falar sobre as derrotas do amor. Quem quer começar contando suas derrotas, suas primeiras derrotas no amor? Eu quero começar contando porque eu fui xingado injustamente de filho da puta, canalha, cretino, safado, cafajeste e tudo isso, que mais um pouco. Injustamente, só porque eu não lembrava da cara de uma menina que eu namorei ela durante 6 meses, no primeiro semestre da faculdade. E a culpa é dela! Ah, é. A culpa é dela. É sério, a culpa é dela. Mas como que você não lembrou da cara dela, cara? Então, ó, o que aconteceu foi o seguinte, ela fez plástica, né? Ela mudou a cara. Então, mano, parece que fez, é porque tá parecendo gente agora. Aí, tipo, no primeiro, quando eu entrei na faculdade, a gente começou a ficar junto, teve um tchu, fez o tchá, e aí quando viu, rolou aquele tiri-tiri, toda aquela pautaria de sempre. A gente ficou durante o primeiro semestre inteiro, o equivalente a 6 meses, e aí ela trocou de turno, ela foi pro turno da manhã. E beleza, tchau e benção, né? Foi, passou. Aí agora, no quinto semestre, chegou aquela menina toda gostosa. Caralho, eu falei, nossa, mano, o meu pau pegou fogo. Aí eu fui, né? Já falei, nossa, mano, já vou dar uma de Mr. Catra, vou bater a pica na cara dela. Aí tá bom, cheguei, já comecei a fazer aquele marketing pessoal, já dando ideia, não sei o quê. Ah, como você é engraçado, não sei o quê. Beleza, do nada ela vira pra mim e falou bem assim: você não lembra de mim? Puta, essa palavra, falo, essa frase mata, né, mata qualquer um, cara. Você não lembra de mim? Aí, o que que eu falei? O que que eu podia falar pra ela? Eu olhei pra cara dela e falei, não. Aí eu conversando mais um pouco, ela, tem certeza? Você não lembra de mim mesmo? Aí, sabe quando você dá aquela forçada no zoinho, assim, pra olhar pra... Não é assim, você tem que dar aquele migué e falar, dá uma voltinha aí, deixa eu ver se eu lembro as outras partes. Ainda pensei, mas não devia ter pensado nisso, mas minha cabeça não funcionou. Sim, aí só. Eu falei, não. Ela, seu canalha, seu cafajeste, mas que foi? Nada. Aí, quer dizer que você namorou comigo o primeiro semestre inteiro e você olha pra mim e fala que não lembra de mim? Seu canalha, seu cachorro, seu desgraçado. Mano... cara, tio, culpa é sua. Eu vivia bêbado, né? Tipo... Mano, a culpa é sua. Olha só, agora sim, raciocina comigo. Você concorda que se ela não tivesse ido para o turno da manhã, nesses 4 semestres que se prosseguiram, eu teria olhado para a cara dela. Consequentemente, eu teria acompanhado as mudanças no corpo dela. Sim. E teria continuado com ela para comer ela. Faz muito sentido. Seria dela se ela tivesse continuado no turno da noite. Logo, ela trocou de turno, a culpa é dela. Sim, claro. Que isso? Ora bolas. Com certeza. Claro, claro. Você tá certo. Errado tá a Bíblia. Exato. Mas tá bom. Eu me senti. Então termina a história aí. Não foi isso mesmo. Foi só isso? Eu me senti injustiçado. Depois não sabe porque tem as derrotas. É um pior que o outro. Não, mano, a culpa é dela, velho. É. Você é luz, Cara, eu tenho uma derrota foda, mano. Porque assim, quando você é moleque, você é... Todo mundo já teve, tipo, primeira paixão, assim. Tá ligado? Nossa. E eu lembro que na minha época de escola, eu tinha entre 13 e 14 anos, eu sempre vivia num paradigma. Porque assim, na minha escola, os moleques de 13 e 14 anos que conviviam comigo, eles se achavam os tipo os adolescentes, né? E na minha rua, os moleques que eu sempre convivi, eles foram sempre maiores que eu em idade. Então era tipo 16, 17 anos, eu era sempre o caçula, digamos assim. E os moleques de 16, 17 anos, eles, mentalidade de criança. Então, tipo assim, eu não sabia onde é que eu me encaixava, tá ligado? Aí o que que acontece? Nesse meio tempo, eu, como eu falei, eu sempre fui o mais novo dessa galera da minha rua. E teve tipo uma festa de aniversário de um moleque lá, um moleque que já tá fazendo 16, 17 anos, eu tava no meio. E nisso, ele me apresentou pra uma menina, eu não me lembro o nome dela agora, vamos colocar ela como Senhora K, que eu não me lembro o nome dela. Senhora K. E assim, ela tinha um. Ela devia também estar com 15, 16 anos. E, meu, tipo assim, ela me deu um beijo, assim, a gente nem ficou, sabe? Tipo, ela, no máximo, ela me deu um beijo, saca? E eu me apaixonei foda pela menina, tá ligado? Mas era aquele paixão, tipo, de você, meu, ver. Escutar música romântica. E, meu, eu fiz começar a chorar. Não, cara, eu fiz uma fita pra ela com várias músicas que eu, tipo, pegava na. Porque naquela época, né, mano, não tinha esse esquema de download fita, e tal. Né, era fita, velho. Então, tipo, você tinha que ter. Ou você gravava de uma fita pra outra, ou escutava na rádio. E eu lembro que, tipo, meu, ela gostava de Roxette, cara. E eu gravei uma fita do Roxette inteira, mano. Aí quando eu fui entregar pra ela, ela. Tipo, me agradeceu e tal, mas ela falou que eu era muito criança pra ela. E, meu, eu, cara, fiquei escutando Roxette por uns 3 meses, tá ligado? Derrota foda, cara. Eu, esse. Pior que Roxette é ruim ainda, né? Cara, isso, ele já tava na fossa, né? Meu, Roxette é terrível. E, meu, foi foda. E ela ficou com a pelo menos, ela nem pra devolver minha fita, né, cara? Badia, né? Essas badias sempre é mulher, vagabunda. Ela levou minha fita embora. Se quiser, nós vai atrás dela, Marcos. Não, nem. Dá um fim nela. Eu não a conheço, não sei nem o nome dela, nem lembro, cara. Isso já faz. Deitar ela no chão, dar várias bicudas na cabeça e falar: isso é pela fita que você me devolveu. Mas ela não tava errada, velho. Se você for pensar em levar em consideração, ela tinha 16, 17 anos, eu tinha 13, cara. Eu era tipo um moleque. Eu sei que foi uma depressão foda, aquela de deitar na cama e chorar, mano. Oh. Essa aí me deixou deprimido com você agora. Pô, cara, que triste. Você quer um abraço? Eu vou escutar Roxette agora. E você, Galo? Sua derrota? Mano, agora que você falou da época do colégio, eu lembrei de uma também. É, eu era molequinho, acho que eu devia ter uns 13 anos também, por aí, tá ligado? E aí tinha essas brincadeiras de. No intervalo, essas brincadeiras de menino pegar menina, tá ligado? Tipo, polícia e ladrão. E aí nessas partes de pegar nisso aí, os caras já começaram a. Tinha uns moleques que já tava sempre mais adiantados, os moleques começaram a pegar as minazinhas tudo, mano. E eu nunca via graça nessa porra, mano. Porra de graça que tem, eu acabava a aula, os caras ficavam lá tudo com as minazinhas, mocota, eu ficava lá esperando o panguano, tá ligado? Porque a gente ia embora de bike tirando racha, eu ficava esperando os caras pra tirar racha. Até que o dia entrou uma bitzinha nova lá. Uma bitzinha. Eu não lembro o nome dela também. Aí quando ela entrou, eu falei, maluco, essa mina é zica. Aí todo mundo, caramba, mano, que da hora. Eu falei, vixe, todo mundo pagou um pau pra ela, então agora é hora de eu fazer o meu nome, né, mano? Aí eu fui todo meninão, né, pá, que eu era bom em matemática, sempre fui meio nerd, mano, e aí eu colei lá nela na aula de matemática, tudo, fui ajudando ela, e a professora pediu pra mim, tipo, sentar junto com ela pra dar força também, pra ajudar, porque ela não manjava muito, e eu era bom, a professora sabia que eu manjava do bagulho. Aí eu fiquei dando aula, tipo, ensinando ela os bagulho de matemática e tudo, e aí por convivência eu acabei começando a gostar da menina, né? Tipo, aí eu sei que um dia eu fiz um esquema tudo, ia ter um evento lá na escola, acho que era de bagulho das crianças, se eu não me engano. Que aí a escola ia fechar só pra gente ir lá, só pra zoar, só pra fazer bagunça, né? E aí eu marquei, né, combinei com as amigas dela de naquele dia ser o dia, tá ligado? Falei, não, vocês distraem ela, leva ela lá pro cantinho ali que eu vou chegar e pá, e foi um bagulho bonitinho, tá ligado? As meninas lá, amiga dela, até combinaram de cantar uma musiquinha de fundo, tipo uma serenata, ficou um bagulho bom. Fodão, eu planejei serenata. Tudo. Serenata? Serenata é foda. Pô, pra você ver, mano, eles iam cantar Noite Serena, só disse Noite é Serena derrota. Pra ela. Serenata, quando você tem serenata no meio, é derrota. Exatamente, mano, eles iam cantar o Ninho de Noite Serena lá. E aí, quando eu cheguei lá, mano, tipo, na hora que o horário marcado, o lugar marcado, eu cheguei lá, tinha um maluco já pegando ela. Nossa. Tipo, imagina, né? Foi, mano, na hora eu fiquei tipo, sem reação. Eu falei, mano, tipo, eu nem queria mesmo, né? Deixa pra lá. Aí... Derrota, hein, mano. Aí eu saí andando, tipo, mudei de rumo, saí andando de boa, né? Fiquei meio deprê, assim. As amigas nossas que a gente tinha em comum, que ia fazer a serenata, chegou, viu também, elas ficaram toda, vem aqui, tadinho, não sei o que, sei que mancada dela, caralho, mano. Foi meio triste, mano. E depois, mano? Ela você não falou nada pra ela? Não, eu falei pras meninas, eu falei, não, deixa quieto, elas queriam conversar com ela, eu falei, não fala nada, deixa pra lá o bagulho, deixa miar, e aí ficou por isso mesmo, continuei ensinando matemática pra ela, e ela nunca quis o meu corpo numa caravadinha. Você quer que eu te fale por que isso aconteceu? Porque você entrou no Friendly Zone, cara. Porque fiquei amigo dela, exatamente. Você entrou no Friendly Zone. A maioria das merdas vezes que eu me fodi, foi porque eu virei amigo, mano, essa não existe, mano. Amizade entre homem e mulher não dá certo, na moral. Friendly Zone, cara. Não fojam da Friendly Zone, velho. Ah, mas é que eu tinha 13 anos, não conhecia ainda ela, né? A Friendly Zone veio ser apresentada pra mim nesse momento. E foi a partir dali que eu comecei a virar filha da puta. Depois da derrota no amor, vamos pra Esbórnia. Vamos cair nas valetas da vida. Vamos beber. Cara, uma vez eu escutei uma frase muito sábia que um amigo meu falou num papo de bar. Ele falou assim, que as mulheres, elas querem homens cavalheiros, homens que, tipo, tem uma pegada, tipo, de, sei lá, ator de filme de Hollywood. Só que elas esquecem que quando a gente é moleque, elas destroçam o nosso coraçãozinho. Entendeu? Por isso que, meu, mulheres, não cobrem da gente o que vocês fizeram. Você me transformou nisso. Exatamente, a culpa é de você. A gente é alfa hoje em dia, a culpa é de você. A gente achou que vocês eram princesas, vocês eram, na verdade, as bruxas malvadas. Exatamente. Mas é quando a gente tá na fossa, é engraçado, né? Tipo, quando a gente tá feliz, a gente ouve a música, a gente curte, a gente zoa. Quando a gente tá na fossa, a gente tá triste, a gente começa a prestar atenção nas letras das músicas. É verdade. É verdade. É o que aquela mensagem do Facebook maldita que aparece todo dia no meu fala, né? Tipo, a partir do momento que uma música romântica faz sentido, você tá na bosta. Tá na merda, exatamente. É tipo isso mesmo, mano. E você, Rodrigo? Você não vai contar nenhuma história? Rodrigo. Pode escrever, Rodrigo. Vai. Olha lá. Ele mandou uma mensagem, cara. Não. Pode escrever, escreve aí que eu narro pra você, vai, eu dublo você. Pode escrever, que eu vou te dublar. Conte aí ela que eu vou dublar. Pra quem não tá entendendo nada, o Rodrigo está ao lado de sua esposa, morrendo de medo, não pode contar as coisas. Não tem problema, Rodrigo. Depois nós. Nós damos um jeito. E você, Bruno? Você vai apanhar. E você, Bruno? Qual a sua derrota no amor? As suas, né, na verdade. Conte algum. Pode contar todas. Nossa, tipo, zoou. Falou que primeiro foi a derrota no singular, depois só no plural. Aí, Bruno, você pode falar todas, né? Não me esconde. Eu tenho umas quatro ainda pra contar, velho. Na verdade, tem uma que, mano, hoje eu lembro, eu acho até graça, cara. Eu conheci uma garota. Não, uma mocinha. Ainda bem. Tá bom. Então, ainda bem, né? E, mano, a gente começou a ficar, né? A gente começou a se pegar. Você tinha quantos anos? com uns 17, 18 anos. Ah, já era meio avançado. Já era meio avançado. Certo. E, mano, o que eu posso dizer? No meio do pega-pega, a gente tava ficando o quê? Fazia umas duas semanas. Eu fui inventar de ir pra Parada Gay acompanhado com ela. Então, peraí. Não, Rafa, não. Parada Gay. A música cortou agora. Pera. Pô, tá, velho. Como assim? Sério? Você não tinha um programa, podia levar num cinema. Eu acho que ia ser melhor, não ia? Ah, então, a gente combinou. Vamos lá, pá. Você podia chamar ela pra comer um churros, mano. Não, sem preconceito nenhum, de verdade, cara. Sem preconceito nenhum. Mas eu acho que se você chamasse ela pra ir no cinema, ia ser melhor. Ia ser melhor. Eu também acho. Ah, mas, tipo, mano. Na época era um jovem rebelde, só queria saber de beber e usar drogas, então a gente foi. Então vá. Ah, você pode fazer aí, mano, isso sem ser na Parada Game. É verdade. Mas eu continuei. Enfim, você é São Paulino, não é? Sou. Eu sou Paulino. Então pronto, também. Então tudo faz sentido. Aqui. E-mails revoltados em 3. É, a gente dois, vai por acaso um. Vocês são preconceituosos? Jamais, jamais. Acho só com o São Paulino. Só. Então. Aí, tipo, mano, a gente foi eu, ela, mais um monte de amigo e tal. A gente tava na Parada Gay e tal, do nada, tipo, ela pega uma outra amiga nossa e fala, ah, vou no banheiro. E me dá um mega perdido. E me onde volta. Onde tem banheiro, tipo, na Parada Gay? Não sei. Eu só fui encontrar ela no final do dia, no final do rolê. Nossa. Depois de muito assim, encoxado pelos caras. Não chegou a esse ponto. Bom, mano, você estava lá presente. Me tira uma dúvida, o que acontece lá dentro? Já que você estava lá no meio, quantas vezes passaram o babão de você? Nenhuma, você é louco? Aí tomei na vacalha, né, cara? Ah, não sei, mano. Não é sei. Louco? Acho que não. Foco de polícia, o Bruno foi foco de polícia. Tirando o rapaz. E aí você encontrou ela no final do dia. E ela tava beijando um gay. Não, aí ela, tipo, voltou, tipo, no final do dia, a gente foi embora juntar, tipo, uns dias depois, ela foi, terminou comigo, eu fiquei mega depressivo, e logo depois descobri que nesse perdido que ela me deu, ela ficou com uma par de cara, aí foi pra Sborn, aí eu fiquei lá que nem um besta esperando ela. Resumindo, eu fiquei depressivo durante um tempo, mas eu me recuperei. Caralho, meu, você leva a mulher pra Sodoma e Gomorra e você quer que ela fique lá do seu lado ainda, mano? Não, você é o primeiro, mano, acho que é o único cara no mundo que consegue levar uma mulher pra uma parada gay e perder a mulher. É, se cara. Você é parada gay, ninguém gosta de mulher, mano, como é que você perdeu a sua? Eu gosto de mulher. Isso que eu ia perguntar, meu. Eu não tinha pensado nisso, mano. É, mano, o cara foi estratégico, ele falou, mano, eu vou levar pra parada gay que lá não vai ter concorrência comigo. Aí ele chegou lá e perdeu, uma oi. Caramba, mas, Bruno, mas é uma lição que eu levo pra minha vida. Nunca mais uma namorada na parada gay. Aliás, nunca mais uma parada gay. Cara, essa foi derrota trash. Caramba, mesmo, mano. Bruno, essa foi monstruosa, hein, mano. Cara, essa foi trash. Essa foi da hora, velho. Essa valeu 2 pontos, mano. Essa foi dica. Essa 10 pontos para a Grifinória, cara. Olha. Você é e você, Gustavo? Mais alguma derrota? Foda. Cara, foda assim que eu me lembre. Só de quando aí, tô ganhando. Quero ver alguma que quebre a minha, hein? Cara, vai ser difícil. Eu vou te ganhar. Eu vou deixar pro final a minha história com as gêmeas. Vocês não têm ideia do que aconteceu comigo. Mas não, fala aí, Gustavo, fala a sua história. É, tipo, eu era pequenininho, era meu primeiro amor e tal. Nossa, tudo a minha vida. E chora por causa da desgraçada. Aí eu lembro que eu era pobrezinho, tadinho de mim. O que eu fazia? Eu queria dizer pra ela que ela era minha rainha. E eu queria comprar. Oh, que bonito. Já começou aí, errado. Eu não podia comprar a coroa, porque eu não tinha dinheiro. Então o que eu fiz? Eu rasguei umas 4 folhas do caderno, desenhei o raio da coroa, colei com durex, pintei. E aí eu fui pra maldita pôr na cabeça. Uhum. Beleza, quando foi no dia seguinte, ela chega em mim e fala, não, a gente não namora. Aí eu, é mesmo? Ah, tá bom, né? De boa. Aí eu fui contar, porque naquela época a gente era pequenininho, então namoro em segredo, ninguém podia saber. E aí eu fui contar pro meu melhor amigo. Daqui a pouco, quando eu falei quem era a menina, ele falou, não, ela namora comigo. Aí a gente foi chamar ela, né, já fomos intimar os dois. Chegou ela e falou, meu, fulana, com quem que você namora? Ela não falou nada, ela simplesmente deu 2 palmadinhas no ombro dele. Putz. Você tinha quantos anos nisso aí, Gustavo? Eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos. Porra, caramba, velho. Era na terceira série. Então, né? Então, tipo, o primeiro amor aí, eu primeiro passava amor. Com os olhos cheios de lágrimas, chorando ao som de coração em pedacinhos da Chiquitita. Meu Deus do céu. Nossa. Cara, e tipo assim, é o que eu falo, velho. As mulheres moldaram a gente dessa maneira, cara. Exatamente. Elas nos moldaram assim, cara. Eu lembro que nessa mesma época, nos meus 13 por uns 14 anos, teve um hotel fazenda na escola no final do ano, né? Eu acho que eu até comentei aqui com vocês no podcast da Lendas Urbanas, do meu acampamento. O bagulho amaldiçoado, né? Tinha uma menininha, acho que era Thaís o nome dela, não me lembro. E, meu, tipo assim, nós fomos o ano inteiro nós tínhamos rolos, digamos assim, né? Mas era um moleque, 13, 14 anos, não queria pôr por nada. E chegou nesse acampamento, ela falou assim, meu, a gente vai ficar junto, não sei o quê. Não, só promete pra mim que você não vai ficar com ninguém. Eu falei, não, beleza, a gente espera você e tal. E, meu, no mesmo dia que a gente chegou lá, tal, no mesmo dia, não era só a minha escola, eram várias escolas. Ela começou a ficar com outro cara. E aí eu cheguei nela na ideia, eu falei, meu, mas tipo, você falou pra eu esperar, tal, que a gente ia ficar junto. Ela virou e falou assim, Marcos, você é um cara super legal. Eu entrei na friendzone, né? Você é um cara super legal, tal, mas ele faz o meu estilo de cara, né? Tipo, eu falei, como assim ele faz o estilo de cara? Meu, ele é mais porra louca, ele não tá nem aí pra nada. E naquele dia veio o renascimento, cara. Naquele dia eu falei assim, então é assim que vai ser a partir de hoje. Vocês me conhecem, sabem como eu era. É bem, bem bom, é bom salientar que o Marcos já é um cara casado, pai de família. Hoje é isso. Hoje em dia eu sou casado, graças a Deus, sou um pai de família, mas até os meus 20 anos eu era um terror, cara. Mas o Marcos já foi hardcore. Então dá pra você entender o que foi que aconteceu comigo. Foi por causa disso. A origem do mal, Veio a origem do mal. Foi por causa disso que veio o renascimento. Então, foi bem parecido comigo, né? A culpa foi dela, cara. Vaca. Que nem diria. Ou não, né? Ainda bem. Ou não, também eu não tenho tanta raiva da que me fez isso também. Vaca. Porque. Foi bom, mano. Esse vaca foi sensacional. A gente aproveitou bastante a vida depois que ficou porra louca. Foi, cara, eu falo. Não me arrependo, não, mano. Eu falo que se eu tivesse aproveitado a vida mais uns 2 anos, eu tinha morrido, né? O super-herói vem de uma tragédia, né, meu? Assim como diria a Chiquinha, a culpa é sua e que me pague um sorvete. Exatamente. E essa mesma menina, anos depois, a gente se reencontrou. E eu comentei com ela, a gente se encontrou na faculdade, cara. Olha que pontos da faculdade. Né? Voltando pro mundo da faculdade, a gente se encontrou na faculdade e eu falei pra ela isso. E ela falou, e ela tinha virado lésbica. E você, Rafael? Conta aí mais uma derrota no amor sua. Foi tipo no ano seguinte de eu ter tomado aquela decepção terrível. Eu já tava começando a curtir rock já, tá ligado? Já tava indo pro lado negro da força. Mano. E aí eu lembro que, mano, naquela época eu curtia muito RPM, mano. RPM? Só pra você ver como, mano, eu sou. Lado tão negro da força, nossa. Desde moleque eu já era um discurso, viu, né? Eu tinha, tipo, acho que era o único moleque de 13 anos que eu vi RPM. Assim, RPM, mano. E o Rodrigo, tipo, na frase RPM, mano. O Rodrigo tá inconformado. RPM? Pô, RPM é legal, mano. RPM é bom. RPM tem várias bom. Músicas clássicas, mano. E aí foi, foi exatamente a RPM que foi o que me fodeu. Aquela música lá do... Eu esqueci o nome da música. Lábios, cor de vinho, tinto. Como é que é o nome da porra da música? Não sei. Então, é essa música aí, eu mano. Eu sei que música que é, mas eu não vou lembrar o nome. Eu também não lembro, faz muito tempo. Aquela música era foda, hein, mano. Aquela música é a música, tipo, era a música do casal, tá ligado? Aquela musiquinha tosca, sempre que eu via, um lembrava do outro. É tipo o Dona Florinda e o Professor Girafales, tá ligado? Acho que a gente ficou junto o quê? Começou e a gente era amigo. Lembra que eu falei até que os caras ficavam pegando as meninas, ficavam só olhando. Aí teve uma época que as amigas dela também começou a se pegar e ficava só nós dois conversando enquanto os outros se pegavam. Aí, consequentemente, a gente começou a se pegar. O nome dessa música chama Rainha Galimberti. É isso, é essa daí mesmo, mano. Você lembrou ou você buscou aí no Google? Eu busquei no Google. Deus abençoe o Google. Deus abençoe o Google. Aí, tipo, consequentemente, a gente acabou se pegando. Enquanto todo mundo se pegava, a gente ficava só olhando. A gente falava, ah, por que não, né? Aí a gente começou a ficar junto. Aí eu acabei me adaptando com aquilo. Eu falei, mano, até que não é tão ruim essa ideia. Só que teve um dia que, tipo, eu lembro que eu levava, a gente ia morrer e levava perto. Aí eu levava até a porta da casa dela. A gente morava, acho que umas duas quadras de distância um do outro. Aí a gente ia junto pra casa, deixava lá na casa dela e ia pra mim. E aí um dia eu encontrei com... A gente se encontrou com o irmão mais velho dela lá no portão, na hora que a gente tava... Eu tava deixando ela em casa, e aí o irmão dela perguntou quem que era esse, era o namorado dela, falou, não, imagina, ele nunca. Aí eu falei, pô, já fiquei tipo mó triste, né, porque caralho, né, tadinha. Pô, tô 3 meses, a gente tá aí, né, nos amassos loucos, aí eu falei, ah, deixa pra lá, mano. Friendzone forever, friendzone. É, né, mano, não importa o que aconteça, é sempre friendzone, é uma desgraça. Passou mais uns dias assim, aí chegou um moleque novo na escola, um moleque mais velho, tipo, repetente, tá ligado? Acho que o moleque tinha uns 15. Tava na mesma série que eu, aquele burro do cara. Só que ele era maior e mais forte que todo mundo, né? Ele botava banco, ele mandava naquela merda. E ela me trocou por ele, mano. Aí eu sei que, mano, foi triste, cara. Fiquei muito puto, porque o cara era muito burro, tá ligado? O maluco era um bosta. Foi ali que eu mudei, mano. Nem você falou, foi ali que foi a origem do mal. Que eu falei, ah, então quer dizer que mulher gosta dos caras que são filha da puta, que manda, que xinga, que gospe, coça o saco. E foi aí que eu resolvi mudar também, mano. Aí eu parei de ouvir RPM, fui ouvir uns bagulho mais pesado, comecei a ouvir Cradle of Filth, Dimmu Borgir. Ah, aí sim, mano. Comecei a ouvir Dimmu Borgir. Foi aí que foi, então, assim, né? Bom, deixa quieto, não vou comentar. E foi aí que a porra ficou séria, mano. Foi aí que eu entrei de cabeça no heavy metal e tô aí até hoje. Foi bom, até, eu não me arrependo não, mano. Eu gostei. Se não fosse por ela, eu não ia ser quem eu sou hoje, não ia ter aproveitado tanto a minha adolescência lá, American Pie, como eu aproveitei. E você tem uma camiseta da RPM? Não, mas eu tenho o CD deles aqui, original. Deles e do Jorge Aragão. Cara, e Blind Date? Alguém aqui já fez? Blind... Encontro nossa, pela internet? Nossa, mano, pode crer, eu já fiz uma, mas puta. Você? Nunca fiz, cara. Cara, eu tenho um Blind Date terrível, que não fui nem eu, velho, com o meu camarada aqui da vila, né? Ele é casado hoje também. Ai, caralho. Ele marcou um Blind Date. E ele falou, mano, é o seguinte, a mina vai me encontrar tal, e ela tá levando a irmã dela. Tem como você ir comigo? Como assim? Eu não sabia nem quem era, ele tinha foto só da menina que ele ia ficar, não tinha foto da irmã dela. Vamos, né, cara? Vamos que vamos, tal. Nós chegamos lá, elas eram gêmeas. Ah, aí sim, estouraram. Calma, mano. Ah, vocês, isso. Aí vocês é vida, vão, hein? Hoje você, não, vocês vão entender porque que eu odeio o Titanic. eu vou contar uma história. Caralho, é uma história um pouco longa. Imagina. História um pouco longa. Enfim, nesse meio tempo nós ficamos. Eu fiquei com a irmã dela e tal, né? Ela chamava uma era Beatriz e a outra eu não me lembro. Bianca, eu acho. Não me lembro, não sei nem se era esse o nome dela. Tô chutando também. E, meu, ficamos junto com ela. E eu não sei porque essa gêmea que esse amigo meu ficou, ela não foi com a minha cara. E a irmã dela gostou de mim e tal. Elas moravam próximas até na nossa casa. Passou algum tempo, assim, ele falou, meu, ela não gosta de você. Ela expressava no rosto dela quando eu tava com a irmã dela que ela não gostava de mim. Ela me odiava, sabe? Tipo assim, ela não gostava de mim. E ela não trabalhava, a irmã dela trabalhava. A gente tava aqui uns 16, 17 anos. Chegou um dia, eu tava em casa, ela tocou meu telefone. Ela falou, meu, tem como você vir aqui, que eu ficava, né? tem como você vir aqui em casa e tal, eu tô sozinha. Pá, falei, firmeza, né? É hoje que a gente estoura, né? Eu cheguei lá, na casa dela, estava tocando, era o CD do Titanic. Vocês já viram o CD do Titanic? Não. A trilha sonora? A trilha sonora, que é a mesma música tocada 85 vezes de maneiras diferentes. É sério, procurem. É só aquela música da CNBG. Exato, né? Procurem o CD do Titanic. E, meu, cheguei lá, bati na casa dela, ela abriu a porta e eu vi que tinha alguma coisa diferente. Falei, mano, sei, essa menina deve estar, ela tá diferente. Enfim, quando chegamos lá, tivemos um algo a mais. E passou algumas horas, eu liguei pra ela, pra gente poder conversar, né? Quando eu liguei, quem atendeu foi o pai dela. E uma gritaria na casa dela. Inacreditável, cara. Sério, mano, uma gritaria inacreditável. E o pai dela falou assim, você que é o Marcos, não sei o que. Eu falei, sou, tal. É, você é um filho da puta. Falei, como assim, não sei o que. Eu vou tentar explicar pra vocês o que aconteceu. A pessoa que me ligou não foi a menina que eu tava ficando. Foi a irmã dela, que não gostava de mim. A irmã dela, que não gostava de mim, fez que eu ficasse com ela pra que eu terminasse com a irmã dela. Vocês estão entendendo como é que tá o nível do... Você pegou a pessoa errada, né? Não, é sério. O nível da novela mexicana que eu cheguei. A master, né? Não, cara. Foi tipo filme, mano. Cara, e tipo assim, ela fez na maldade, velho. E eu não liguei. E eu sei que deu uma bosta, mas deu uma merda isso, cara. Foi a irmã dela. Foi, cara. E o problema não foi só esse. O problema foi, tipo, que o pai das meninas queria me pegar. O irmão das meninas queria me pegar. E o camarada meu queria me pegar, cara. Porra, Marcos. E assim, e depois dessa data, eu não consigo assistir Titanic, cara. E eu odeio a música da Celine Dion, cara. Não, eu... O que importa é que você passou babão, mano. Isso não foi uma derrota. Foi da hora, cara. Não, sabe por que foi derrota? Eu vou explicar pra você por que foi derrota. Porque eu tava gostando da irmã dela, cara. Ah, entendi. E foi mais tipo um mês escutando a Rá. A Rá pelo menos é legal, né? Lembrando que todos esses casos que nós estamos contando, nós somos antes de sermos casados. Exatamente. Mas nós tínhamos 10 anos de idade. 17 anos nessa época do Titanic. E aí, já sabe, né? Naquela época a gente podia. Agora nós não somos mais, mudamos de vida agora. Agora nós mudamos de vida, graças a Deus. Encontramos Jesus. Você não. É. Você não, galera. Não. Você encontrou outra coisa. Eu vou falar, já que você falou de blind date, eu vou lembrar de uma aqui. Não, não foi nem derrota no amor, foi meio que engraçada também, só pra não deixar passar em branco. Que foi logo na época que, tipo, acho que eu tinha uns 14, 15 nessa época, eu já tava mais revoltado com a vida, já tinha virado o menino rebelde. E aí nessa história de blind date, tem duas, a primeira foi mais engraçada, a segunda foi triste. A primeira foi tipo... Mano, eu conheci a mina pelo Facebook. A mina era mó gatinha nas fotos que eu mostrava. Eu falei, vixi, mano. Nessa época já existia Facebook. Ô, oh, Facebook não é MSN. Meu Deus, foi ontem, né? 20 anos atrás, mano. Caralho. Foi essa do Alves, tá? MSN, tá ligado? E, tipo, eu não tinha computador em casa. Eu sempre fui pobre. Eu ia pra Lan House pra falar com ela pela MSN. Olha que desgraça. Porque o telefone também gastava muito. Aí, mano, ela era mó gatinha nas fotos, não sei o que. Eu falei, vixi, estourei, né, mano? Essa daí vai ser daquelas que vai dar pra andar de mão dada no shopping. Sendo que na minha terra nem tinha shopping, né? Lá no litoral o shopping inaugurou faz um ano lá, o primeiro shopping. Aí, tá ligado? O pai, a gente conversou acho que mais ou menos uns 3 meses, eu gastando vários dinheiro na porra da Lan House pra conversar com ela tudo. Aí tem um dia que eu falei, ah, vamos se trombar aí, pá, descobri que ela morava perto de onde eu estudava, né? Eu falei, ah, eu dou migué na escola um dia, e a gente se tromba lá ali, tem um calçadão ali de frente com a praia do sonho ali, a gente se tromba lá e troca ideia, pá, ela concordou, falei, vixe, demorou, é nóis. Aí eu fui lá, pá, dei um migué na escola, andei pra caralho pra chegar lá no lugar, que a minha escola era... consideravelmente longe, né? Era tão perto assim. Aí quando eu chego lá de longe, mano, e eu olhei assim, a minazinha sentada, tipo, ela era a única que tava sentada lá nos banquinhos naquela hora, era tipo umas 8 da noite. Aí eu falei, puta, será que é, mano? Será que não é? Aí eu fui, tipo, sentei num banquinho, tipo, três banquinhos de distância, assim, fiquei sentado na minha pensando. Eu falei, mano, não pode ser, não pode ser. Aí eu vou ficar aqui na minha esperando, quem sabe ela aparece, a hora dá um migué em mim, vai ser melhor, pá. Aí teve uma hora que ela criou coragem, tipo, veio, sentou do meu lado, né, pá, tudo bem, tudo, não sei o quê. Aí ela falou, ah, você que é o Rafael? Eu falei, ah, depende, né? Ela falou, não, é que o Marcos... Depende. Depende, se você foi zoada, não sou eu. E ela falou, eu falei, ah, depende. Ela falou, ah, é que eu marquei aqui, eu acho que eu levei um bolo. Eu vi que você tava parado aqui panguando, eu achei que era você. Eu falei, ah, não, eu acho que aconteceu a mesma coisa comigo, então. Aí, então vamos conversar, não sei o quê, mas qual que é o seu nome? Pai, ela falou, o nome era ela mesmo. Aí, eu, quando ela ouvi que era ela, eu olhei, eu falei, ah, que merda, né? Ela falou, qual que é o seu nome? Eu falei, o nome é Rafael mesmo. Ela, então era você? Eu falei, é... Na verdade era, né? Ela falou, então, você não foi falar comigo ali? Na moral, você não tinha falado pra mim que você era emo. Nossa! Ela foi toda vestidinha de emo, tá ligado? Eu tenho, mano, acho que a única coisa que eu odeio mais do que funkeira é emo. Aí eu fiquei... Aí ela tava toda de emo vestida, tá ligado? Eu falei, mano, você não falou que você era emo. Aí ela falou, ah, mas isso importa? Eu falei, importa completamente. Eu falei, por quê? Você não faz nada como? Eu falei, faço. Ela, o quê? Eu quebro a boca, eu quebro os dentes de emo. Ela, ai, credo, como você é grosso. Eu falei, você faz eu matar aula, perdi um tempo do caralho aqui sentado nesse frio, tomando vento e areia na minha cara, no meu cabelo, pra eu encontrar um emo, vai tomar no cu. Ela era bonita nas fotos, porque ela não tava com maquiagem e fantasia de emo. Quando eu vim encontrar com ela, ela tava toda arrumadinha, que ela se achou que ia ficar bonita, mas ela se vestiu de emo. E, mano, na moral, é bruxante demais aquilo. Naquela época eu tinha ódio de verdade, mano. Mas, na verdade, a derrota não foi sua, foi dela, então. Né, então, por isso que eu falei que é engraçada essa daí. Mas aí não foi derrota, foi engraçada, porque eu fiquei muito nervoso, mano. Fiquei mó puta. Eu tinha feito uma propaganda com meus amigos. Falei, mano, eu vou pegar a mina mó zica, a mina é gata pra caramba. Você fodeu. É, aí os meus amigos veio perguntar, e aí eu falei, mano, ela era emo, e os caras, pô, tá, velho, e eu tô lotado pra caralho. Agora vem a vez do blind date triste da minha vida, que foi triste pra mim. E a verdade, eu fui bem filha da puta com essa menina, eu tenho a pena dela. Eu sempre fui solteirão, maloqueiro, vagabundo, vocês estão ligados. Eu, mano, todos meus amigos namoravam, todo mundo namora. Eu não sei porque eu sou o único que vejo que namorar é um saco, tá ligado? Eu vejo todo mundo, meus amigos namorava. E aí, nessa de deles namorar, eu acabava, tipo, uma vez ou outra, acabava ficando de vela, tá ligado? Os caras levavam as próprias minas e ficava de boa no rolê com elas. E tem um amigo meu que eu conheço já de décadas, que eu não posso revelar aqui o nome dele, porque vai dar merda pra ele. Ele trocava de namorado uma vez a cada 15 dias. Ele era foda, mano. Tanto é que aí teve uma época que ele começou a namorar mais tempo. Em vez de ele trocar a mina a cada 15 dias, ele, tipo, ficava com uma fixa e pegando as outras aí de vez em quando. E aí, tipo, nessa daí que ele começou a namorar um tempo fixo com a mina, mano, aí a gente tava direto, a gente tocava junto na mesma banda, então a gente tava junto o tempo todo, mano. A gente tinha que ensaiar, tava direto junto com ela, a gente saía de rolê e tava nem aí. E eu sempre fui meio stiffer, mano. Eu terrorizava a namorada dos meus amigos. Tanto é que até hoje uns amigos meus, eles têm medo de apresentar a namorada pra mim. Quando eles estão namorando, eles não levam elas quando eu vou junto nos rolês, que eles têm medo. É uma vergonha, né? Não, exatamente. Eu acho que é vergonha. Sim, vergonha, porque eles sabem que eles vão ficar com vergonha quando eu estiver perto. Que eu vou falar merda, eu vou. Verdade. Pra rotar. A gente exatamente. Sabe. Exatamente. Então, aí vocês estão ligados. E aí. Aí essa minha namorada dele começou a ficar, tipo, um pé no saco já de eu estar sempre perto ali, falando asneira e arrotando. Mas queria que eu arrumasse uma namorada pra mim, tá ligado? E aí teve uma que topou, uma lá que fazia curso de inglês com ela, que ela falou, nossa, ela tá super interessada em você, não sei o quê, de tanto ouvir você falar. Sempre parece uma doida, né? Sempre, né? Sempre tem uma retardada. Aí ela mostrou uma foto, a mina realmente era bonita o rosto dela, tipo, a foto era só do rosto, tá ligado? Bonito. Falei, ah, beleza, né? Vamos lá. E aí nessa daí, tipo, a gente marcou com ela, só que ela morava longe pra porra, mano. Ela, tipo, morava na leste, ela morava na zona oeste do bagulho, tipo, extremo total da minha casa. Aí eu falei, puta, e ela queria que eu passasse lá pra pegar ela. Eu falei, mano, como é que eu vou passar naquela porra pra pegar ela? Aí veio os amigos, nessas horas que vem os amigos bons, né? Aí eu cheguei pra um amigo meu que tava de carro não, né? O pai dele emprestava o carro pra gente, que ele já tinha carteira, tudo, a gente já tinha uns 16 nessa época aí. Aí eu falei, mano, me leva lá de carona, né, até a mina lá, tudo. Ele tinha a namorada fixa dele e falou, não, beleza, vamos lá, eu quebro essa daí pra você, só pra você sair da pendura, né? Eu falei, beleza, vai ver que é pra pegar a mulher, então vamos. Aí ele pegou o carro do pai dele, era um Vectrão, na época aquele Vectrão 97, o que eu acho que era, tipo, em 97, tá ligado? Era o carro do ano na época. 2.2, Fordão. Aquele carro é zica, mano, eu gosto pra caramba, até hoje eu quero ter um ainda. E aí a gente saiu, né, pá, e aí pegamos o endereço da mina e fomos lá andando procurando ela. Aquela porra bebe muito, mano, bebe pra caramba. A gente chegou lá no, onde a mina morava, lá, né, na quebrada dela, né. Aí começamos a rodar e não achava a porra da rua que ela morava. Aí liguei pra ela, tudo. Eu falei, ah, eu tô aqui perto, mas eu não tô achando a sua rua. Como é que eu vou encontrar? Ela falou, ó, é só você olhar aí, ó. Para na rua que tem do lado do trilho do trem, olha. Na hora que você vê a casa, a única casa que tem aqui nos últimos 3 quarteirão que tem 3 andares é a minha. Aí eu falei, vixi, aí sim, hein, mano. Liguei pra ela, pá, né? Aí ela falou, ah, já tô descendo. Aí passa tipo uns 30 segundos, abre a porta, me sai uma mina gordinha. E tipo, mano, mina gordinha sempre tem rosto bonito, né? Então... É verdade. Foi pegadinha, então, foi pegadinha. Ainda eu lembro que eu perguntei ainda pra amiga desse, pra namorada desse meu amigo. Eu falei, como é que ela é de corpo? Ela falou, ah, ela tem bastante bunda, bastante peito. Falei, lógico que ela tem bastante, ela é gorda pra caralho. Aí eu falei, pô, tá, mano. Aí o meu amigo, nossa, velho, você se fudeu. Aí eu quase que eu falei, mano, acelera e corre, mano. Acelera. Bate a porta e só que ele. Só que, mano, ele falou, velho, você vai pegar ela, mano? Eu falei, não vou. Ele falou, então você vai me pagar a gasolina, mano. Aí eu olhei assim, mano, eu tinha gastado tipo uns 50 conto de gasolina aqui. Aquela porra bebe muito. Foi tudo, todo o dinheiro do Gorol foi pra gasolina, mano. A gente nem bebeu nada aquela noite. Aí ela entrou, aí pulou pro banco de trás, tá ligado? E eu, mano, nossa, eu dando um homem gay e tentando ao máximo me esquivar e a mina querendo me agarrar, mano, dentro do carro mesmo. Eu falei, não, espera, vamos chegar lá, vamos conversar, vamos, calma, que a gente nem se conhece, não sei o quê. E a noite inteira a mina desesperada, tá ligado? E eu dando umas esquivas monstras e o meu amigo só, tipo, fazendo sinal assim de pagamento, tá ligado? Disfarçadamente ele ficava pegando de cada no polegar, falando, mano, ou você pega ou você paga, tá ligado? Eu falei, porra, eu vou ter que pegar essa merda. Aí teve uma hora que eu criei coragem no finalzinho da noite, né, mano? Não tinha mais nada. Eu falei, mano, vamos lá pra praia, vai, eu vou fazer essa merda lá. Aí a gente foi até a beira da praia, ela ficou tocando ideia, mesmo assim, ainda eu tava tentando me esquivar, pensando em alguma boa desculpa, sei lá, uma caganeira, qualquer coisa pra não ter que pagar e nem pegar. Aí eu falei, ah, mano, aí eu tive a brilhante ideia. Eu falei, ah, já sei, mano. Eu vou fingir que eu peguei ela. Eu vou falar pra ela que não vai rolar, que desculpa, que eu sei lá, que eu sou gay, e não vou pegar ela. E aí depois eu falo pro amigo que eu peguei e já era, fico salvo. Aí, firmeza, mano. Quando eu tive essa ideia brilhante, eu falei, eu comecei a trocar ideia com ela, mano. Aí eu olhei assim em volta, sabe quando você percebe que tá sendo observado, mano? Aí eu olhei assim em volta, aí eu vi, mano. Esse meu amigo, tava esses dois camaradas meus com as namoradas deles escondidos numa moita, assim, tipo, um pouco antes da praia, eu espiando. Aí eu falei, que merda, que merda! E aí não teve jeito, mano. Eu tive que pegar a minazinha gorda mesmo. Foi, yeah. Mano, foi a maior derrota da minha vida. Tive que pegar e foi. Mano, é sério, ela era muito gorda. Eu não conseguia juntar as minhas mãos quando eu abracei ela, tá ligado? What's the time? Seems it's already morning. I see the sky. Então, para poder encerrar o nosso podcast sobre as derrotas do amor, né? Vamos chegar nas suas considerações finais. Quem é que vai começar? Desculpa aí, galera. Rodrigo não pôde. Rodrigo hoje só tava só para de espectador, não pôde falar. Fala aí, Gustavo, o que, que você achou da sua participação? Eu gostei pra caramba, incentivando o pessoal aí. Assistam também os vídeos do Projeto Área 51 no www.youtube.com.br/projetoaria e lá vai ter. É, vídeos toscos, mas de qualidade. Exatamente, tosquice é a lei. E é isso aí, galera. Tipo, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Exatamente. É isso aí. Fala aí, Bruno, e você? Ah, cara, é isso aí. O amor nos torna trouxas, mas a gente aprende. Com o tempo a gente vai aprendendo, vai se fudendo, vai aprendendo, é isso aí. Isso aí. E você, nunca Galo? Leve sua namorada pra parada gay. É verdade. Isso é uma missão de vida, mano. Essa é a maior das. Meu, a maior mensagem desse podcast. E você, Galibert, seu comentário final? Ah, eu. Sei lá, cara. Eu tenho que agradecer a elas, que graças a ela minha infância foi feliz. Minha infância, não, minha adolescência, porra louca, foi muito mais feliz do que seria se eu fosse um beta. Foi supimpa, foi muito supimpa. Não tenho do que me arrepender. Eu tô meio deprimido agora, sério. E tipo, sei lá, é isso aí. Eu vou adotar. RPM, mano. Eu vou adotar a filosofia do Bruno, é isso aí. Eu vou ouvir um RPM aqui, e vou chorar sozinho no travesseiro. Bom, minha consideração final é exatamente aquilo que eu já falei, né? Como é que as mulheres vêm cobrar alguma coisa da gente se quando nós somos mais novos elas destroem o nosso coração? Né? Mas então é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado, Gustavo. Então assistam lá, youtube.com/área51, é isso? Não, é só... Só área. Projeto Área. Projeto Área. Projeto no Área. YouTube. Peraí. Semana que vem, podcast do Darkness. Só pra não perder o costume. Semana que vem faremos nosso podcast sobre a trilogia Batman, na qual nós vamos finalmente sortear nosso box, nosso vídeo que nós vamos entregar para um ouvinte, telespectador, enfim. Exato. Então é isso. Muito obrigado aí pela participação, Gustavo. Vejam lá os vídeos. Beleza, vocês podem assistir também a participação do Galimberti, colocando no YouTube para procurar Café com Cão. Café com Cão é um vídeo muito bom. Curtam os vídeos, assistam. Tem página no Facebook, não tem? Não? Tem página no Facebook, é só colocar lá, Projeto Área 51. E adiciona, porque é perfil pessoal mesmo, então para todo mundo adicionar. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado pela audiência. Na próxima semana não perca o nosso podcast sobre a trilogia Batman. Então nós vamos fazer o nosso sorteio. Um abraço. Muito obrigado pela audiência. Abraço. Tchau.